Gente, vamos adorar ao Senhor. É entrega para Deus. Quando você entrega tudo a Ele e deixa na mão dEle, Ele faz. Foi isso que eu fiz durante todo esse dia. Eu entreguei tudo a Ele. Palavras que feriram tua alma, problemas que tiraram tua calma. Entrega, ei meu irmão, entrega pra Deus. Olha só. Portas fechadas e dificuldades, toda angústia e ansiedade. Entrega, entrega pra Deus. Olha só, crente. Se o desespero te apavou pela madrugada, se a esperança foi embora e só ficaram lágrimas, então entrega pra Deus. Quem vai entregar comigo? Entrega pra Deus inteiramente a tua vida e deixa Ele tomar conta. Deixa Ele tomar conta, meu irmão. Entrega pra Deus e não queira tomar de volta. Pra tudo, pra tudo Ele tem resposta. Entrega pra Deus. Oh, aleluia. Vai entregando tudo aí, meu irmão. Entrega tua casa, entrega teu casamento. Entrega tudo a Ele e confia. Deixa com Ele. Ele tem o controle, Ele tem a rédea da tua vida, meu irmão. Ei. Portas fechadas e dificuldades, toda angústia e ansiedade. Entrega, entrega pra Deus. Só Ele pode fazer. Se o desespero te apavora pela madrugada, o que, que você vai fazer? Se a esperança foi embora e só ficaram lágrimas, então o que, que você vai fazer? Entrega pra Deus. Vem comigo. Entrega pra Deus inteiramente, inteiramente a tua vida e deixa Ele tomar conta. Deixa Ele entrar na tua casa hoje, meu irmão. Entrega pra Deus e não queira tomar de volta. Pra tudo Ele tem resposta. Entrega pra Deus. Vamos entregar? Entrega pra Deus. Ei, meu irmão. Entrega pra Deus.